O nosso tema de hoje, como nasce uma obsessão? Todo mundo já ouviu falar de obsessão, né? Muitas vezes a gente só não compreende muito bem o funcionamento. Às vezes nós até usamos alguns termos no nosso dia a dia para designar algumas posturas nossas. Quando nós dizemos que nós estamos obcecados por alguma coisa, focados, né? Extremamente. Não é o caso dessa obsessão, mas só para usar a terminologia. Um transtorno obsessivo, compulsivo, o que que é? Que também tem as características de uma obsessão. E é uma doença moderna. Moderna, entre aspas, né? Uma doença comum nos dias de hoje, catalogada. Mas, para a gente perceber um pouco desse funcionamento. Como conceito de obsessão espírita, lá no Livro dos Médiuns diz que é uma ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Ele deixa uns espaços, né? No livro Diretrizes de Segurança, de Divaldo Franco e Raul Teixeira, ele denomina como uma ação mental persistente e maléfica que um indivíduo exerce sobre outro. É interessante porque é um conceito bem curto, mas que traz algumas palavras importantes. Ação mental persistente, contínua, insistente, se mantém. Maléfica, essa é a característica de uma obsessão, o mal que um indivíduo exerce sobre outro. É bem interessante. Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos de nós aqui temos em casa, também tem um conceito sobre obsessão. Ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. E agora um traço interessante. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então pode ser de uma coisinha simples que a gente nem nota, como diz, né? Não aparece exteriormente, até um domínio completo do organismo e da mente. Eu falei antes que nós entendemos um pouco de obsessão, mas às vezes não sabemos como é que ela funciona. Primeiro, ficou bem claro, ela é praticada por espíritos inferiores. Os bons espíritos não causam obsessão, nem que a gente pensasse, ah, uma obsessão boa. Não. Livre-arbítrio, eles nos deixam sempre livres para escolher. Os espíritos inferiores, eles estão ao redor, não só do planeta, como ao nosso redor. Mas por que eles estão? Porque eles são atraídos por nós, pela nossa inferioridade. Então, é uma sintonia muito fina que acaba acontecendo entre todos nós. Pela nossa inferioridade, pela nossa falta de modificação, porque é óbvio que nós estamos reencarnando, porque precisamos ainda rever alguns conceitos, lapidar esse espírito eterno que nós somos. O problema é que muitas vezes nós passamos pela vida sem nos modificarmos, sem perceber que nós precisamos dessa modificação. Nós achamos que o mundo precisa se mudar porque nós estamos certos. Então fica bastante difícil a gente perceber alguma coisa a fundo e nos conhecer e fazer aquilo que nós precisamos. Por essa falta de modificação, nós nos mantemos numa faixa de vibração baixa. E aí então, nós nos sintonizamos com as mentes que estão nessa mesma faixa de vibração. É tão interessante isso que a gente não percebe. Porque nós somos tão acostumados a ser como nós somos que a gente não percebe essas obsessões que nós acabamos carregando. Porque eles agem simplesmente dentro daquilo que nós manifestamos, do campo que nós abrimos para eles. Falando até de obsessão, fala-se muito, né, de obsessor, aquele que vem atrás de ti por uma vingança, alguma coisa assim. Sim, existem muitos. Mas uma boa parte das obsessões que acontecem, elas são por afinidade. Eles vêm até nós para satisfazer as vontades deles, que encontram em nós uma reciprocidade com eles. Então, essa frase é interessante para a gente poder ler, porque não tem nada que dure para sempre. Quando nós decidimos nos modificar, nós saímos dessa faixa de vibração, desse tipo de obsessão que nós estamos tendo, que nada mais é, então, do que uma sintonia muito parecida. Nesse livro aqui, tem algumas questões bastante interessantes sobre as obsessões. Só para a gente entender um pouquinho, eu vou ler algumas pequenas frases aqui, porque são bastante esclarecedoras. Ele fala do estado obsessivo, ou seja, a disposição que nós abrimos para essas entidades. Ela pode ser proveniente da angústia implacável que nós temos para obter a todo custo um cargo, um posto de destaque nas esferas sociais ou artísticas, da cupidez pelo prestígio político, a cegueira pela fortuna fácil ou a escravidão por uma paixão indomável. São brechas que nós abrimos para que eles se aproximem de nós, eles iguais, e comecem a nos influenciar mentalmente. Ainda, esse desejo que nós temos muitas vezes palpita como um ideal oculto no nosso íntimo. Muitas vezes nós não temos a velha história, não nos conhecemos, não sabemos do que queremos. E dessa forma, sendo esse objetivo oculto, pode ser uma ansiedade permanente por aquilo que nós estamos querendo e que, de uma certa forma, acaba disfarçando a nossa vaidade e o nosso orgulho. Tudo isso são brechas que eles se aproveitam de nós. Mais uma questãozinha. Em verdade, os espíritos inferiores nada mais fazem do que explorar qualquer paixão, vício ou enganos que nós carregamos como uma forma de um desejo profundo que nós temos e que muitas vezes vem à tona quando ou a situação se apresenta dessa forma ou instigado por uma obsessão. Nós já ouvimos várias vezes, e talvez até já tenhamos pronunciado, uma frase que diz que quer conhecer uma pessoa, dê para ela poder, ou dê para ela a oportunidade para que ela consiga se revelar. O que significa essa frase? Significa que muitas vezes aquele desejo que nós trazemos oculto até da nossa percepção, ele vem à tona quando a oportunidade de satisfazer ele surge. O que ele nos coloca em várias situações, e o título é Como Nasce Uma Obsessão, é que nós não percebemos que todo tipo de influência que vem até nós, ele é fruto dos nossos desejos, da nossa vontade, da nossa abertura para que essas amizades, vamos chamar assim, elas se aproximem de nós. Tem um outro trecho que dá tempo de falar, que é de um processo que é chamado de simbiose, que é quando os dois se utilizam das mesmas questões. Os espíritos desregrados vêm-se obrigados a sintonizar o seu perispírito, corpo espiritual, com o perispírito dos encarnados, que porventura vibre as suas sugestões e desejos viciosos. Aquilo que nós falamos várias vezes da questão bem simples, que é a questão do álcool, né? De que forma que quando nós desencarnamos, nós manifestamos a nossa vontade ou satisfazemos os nossos desejos. Através da simbiose subversiva, eles conseguem captar as sensações pervertidas dos encarnados. E então, os corpos dos encarnados se transformam em condensadores vivos que atendem à consumação dos desejos dos obsessores. Por que que a gente até traz um tema como esse, que é bastante denso, né? Bastante pesado? Para que a gente tenha mais controle daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos. Porque, basicamente, o centro acaba sendo a nossa mente, que nos dirige, que nos orienta, que atrai. Nós sempre falamos de que nós podemos escolher o lado A ou o lado B. O que seria isso? O lado bom, o lado ruim? O auxílio superior ou o auxílio inferior? Na verdade, as nossas vontades, elas atraem iguais que nos auxiliam a colocar em prática essas vontades. É só isso. Então, nós precisamos nos conhecer um pouco melhor, nos disciplinar muito para abandonar algumas questões. Tem várias frases que a gente repete com frequência, e uma delas é aquela de Paulo, né? Que nós precisamos matar o homem velho para que o homem novo renasça. Isso nada mais é do que deixar para trás gostos, vícios, tendências ruins que não me fazem bem. Eu tenho que entender o que que me faz bem, não só fisicamente, espiritualmente. Porque o físico acaba sendo um resultado do que acontece ali dentro. Então, temos problemas? Temos. Como solucionar? Mudança. Mudança de atitude, mudança de postura, mudança de hábito, para que nós consigamos, então, fazer renascer alguém novo e melhor no nosso dia a dia. E Deus nos dá uma oportunidade todos os dias, que é o amanhecer, quando nós temos um dia novo pela frente. Ah, os problemas são os mesmos. Vamos resolver. Vamos fazer com que eles sejam liquidados, no sentido de transformar. Transformar para melhor.